pra casar, azimute perfeito. Sul, norte, leste, oeste, ponto principal, domínio racional. Lógico direto, local de derrote o sistema. No quadrado, quatro partes iguais. Hip hop, fundamento das UAS. Canto na escola, me ensinam a dançar. Não paro, passo após passo, pois posso pular. Risco compacto, MC quer falar em sua trajetória de vida. Um tabuleiro escondendo milhares de saídas. O jogo real retroceda novamente ao lance inicial. Caminho mais fácil, promete alma eterna eternamente. Ditadura tá contente, do rei ao presidente. O público presente pronto para ultrapassar. Efeitos perfeitos, pois posso sentir. Aplico na veia uma dose de rap. Sanidade fiscal, o lesado e o corrupto não entra em sociedade. Cofre público, bolso do trabalhador. Enfrentemos sol e chuva, luta não acabou. Maçaneta do sistema, o comando é o povo. Além da gravidade, ultrapassou a barreira. Furo no chão, 3 mais 1 forma um 4. Disco compacto, desenhos diferentes. A arte, o mesmo fim, ambiente. O ar que se respira, somos um portal em todo o continente. Constelação dos gêmeos, todos iguais. Casto, casta, casto, casta. Tabuleiro da vida, o jogo real. Milhares de saídas, o lance inicial. Ganhamos a vida, temos que saber usar. Não adianta querer ser, o melhor é se esforçar. A vitória se esconde na nobreza do amar. Muitos ricos tentam, mas não podem me imitar. Tabuleiro da vida, o jogo real. Milhares de saídas, o lance inicial. Ganhamos a vida, temos que saber usar. Não adianta querer ser, o melhor é se esforçar. A vitória se esconde na nobreza do amar. Muitos ricos tentam, mas não podem me imitar. Tabuleiro da vida, o jogo real. Milhares de saídas, o lance inicial. Ganhamos a vida, temos que saber usar. Não adianta querer ser, o melhor é se esforçar. A vitória se esconde na nobreza do amar. Muitos ricos tentam, mas não podem me imitar. Premeditação, acidente ou fato. Sonho, sentimento, coração tem razão. Que a própria razão desconhece. Instrumento a gogô, aranha capaz de escalar. A árvore do fruto da vida servirá de alimento a sua folha de chá. Alimenta minha alma, mente faz funcionar. Disfarça, esconda a faca, é a cara pra bater. Uma limpa geral, a novela do Jornal Nacional é o espelho real, onde o rico assiste o pobre como um hipnotizado serviçal. E posso os negócios firmados no piscar de olhos, fornecendo informação, revolução em forma de canção. O que arde cura, o que aperta segura. Puxa, aprende, domina sua mente, um plano genial. Entrão, ou aspas, homens bons ou lenda, como a lei do Brasil é forjada. O horário eleitoral pra nós é piada. Toda a população tendo as formas de pensar, só Deus pode julgar. Escute meu rap e comece a espalhar. Aqueles que quebraram a fé se lastimarão quando o povo se enfurecer. Tabuleiro da vida, o jogo real. Milhares de saídas, o lance inicial. Ganhamos a vida, temos que saber usar. Não adianta querer ser, o melhor é se esforçar. A vitória se esconde na nobreza do amar. Muitos ricos tentam, mas não podem me imitar. Tabuleiro da vida, o jogo real. Milhares de saídas, o lance inicial. Ganhamos a vida, temos que saber usar. Não adianta querer ser, o melhor é se esforçar. A vitória se esconde na nobreza do amar. Muitos ricos tentam, mas não podem me imitar. Tabuleiro da vida, o jogo real. Milhares de saídas, o lance inicial. Ganhamos a vida, temos que saber usar. Não adianta querer ser, o melhor é se esforçar. A vitória se esconde na nobreza do amar. Muitos ricos tentam, mas não podem me imitar. Não pode me imitar. Tabuleiro da vida, um jogo real. Milhares de saídas, um lance inicial.